autorização, Fortaleza, 370. Teste 3 na Fortaleza 370, decola a 0, primeira curva à esquerda, saída no perfil da Momo, Froti, Momo, transição Froti. Via up do 19. Teste 5064, controle 1935. Da 3258, Fortaleza 370, via up do 19, decola a 10, curva à esquerda, saída Momo, transição Froti. Controle de saída 1935, transição 5064, 3258. Rodejamento Quest, encontro para pushback, acionamento, TAM 3858. Tomará. Fala, táxi, do Gol 9084, 1247 a bordo, 3 horas e meia, alternativa. Gol 9084, dá táxi para o teu ponto de espera 90, via Índia Alfa, no ponto de espera com o ponto Torre 1-1-2-6-12, ajuste 10 no 4, formando que o horário poderia estar totalmente liberado. Índia Alfa chama a 286 na ponte de espera. 34. TAM 3305, passando Duna, complete aproximação, torre na noite decimalmente. Noite. Tem condições de decolar sem parada na pista? Além decola sem parada na pista, 110 graus com 8 nós, voo 9084. 3305, passando externo, baixado de trabalho. 3305, continue aproximação no zero, informarei pista livre, 110 graus, 8 nós, tráfego iniciará a decolagem imediata da 1-0. E aguardando, pista livre, da 3305. Hotel 074, posição 04, pronto para partir para estacionamento. 074, autorizado pushback, senador, chama para o táxi. Autorizado, chama o táxi, senador 074. .305, vento 110 graus com 8 nós, cheque trem, pouso livre, pista 103305. Livre pouso na 10, baixado e travado, tá? 3305. 19084, decolou os 34, chama agora o controle em 11935, boa noite. 0935, tem uma boa noite, 84. Cópia, 190 Aracaju. Baixinha 6224, informação Alfa, ajuste no 014, pronto para cópia. Afirmo, sentido Alfa, 6224. Baixinha 6224, autorizado Aracaju, nível 190. Decolado a primeira curva à esquerda, perfil da PUCA, jamba após jamba, direto Aracaju. Controle operando em 119.35, acione transponder 5131, Baixinha 6224. Chinelo 6224, autorizado Aracaju nível 190, decolando da pista 10 com curva esquerda na saída PUCA, transição Aracaju. Controle 1935, transponder 5131. Confirmando a saída PUCA, jamo, apajamo direto Aracaju. O Chinelo 6224. Gente, saída PUCA, jamo, Aracaju. Contagiamento correto, não posso para o pushback e o Chinelo 6224, acionamento. Chama 224, já pronto para funcionamento, posição 1. Chama 224, vai guardar número 2 no setor, tem o tráfego Boeing da Gol já iniciando o pushback no 4. Gente, não aguardo, 6224. Momo da presente, 9084. Presente Momo, 84. Fala, boa noite, está 3305, livrando a 5. Tá 3305, boa noite, autorizado Alfa, chamando essa Juliette. Alfa, antes da Juliette, 3305. .084, dá presente voo Iabuco. Iabuco dá presente, 84. Voo 90384, submantém o nível 330 restrito pelo centro. Confirma, foi para o 9084? 9084, submantém o nível 330 restrito pelo centro. Para restrito 330, 84. Pronto, protótipo 9074, tem 187 a bordo, alternado Galeão, 3 horas e 48. .187, Galeão 3.48, autorizado táxi via Índia, Alfa, ponto de espera da pista no zero, chame torre, 1.162, ajuste no 0 no 4. 614, nível táxi, seu ponto de espera, 286, voo no 074, obrigado, boa noite. Leva 224, após a passagem do Boeing da Gol, a saída guarda, autorizado pushback, coordenado com a equipe de sol para a unidade de pushback, autorizado o acionamento para o táxi. Gente, autorizado pushback em coordenação com a equipe de sol, o chinelo 6224. Então, 3305, autorizado pátio principal, portão 7. Pátio principal. Golf 174. Solicita retorno à posição de estacionamento devido ao... 074, chamando o número de chamada 2. 2262, obrigado. Salvador, eu vou no 074, no ponto espera pronto, mas solicita retorno à posição de estacionamento. Passageiro passando mal. Gente, nós vamos coordenar com o Infraero. Mantenha a posição inicialmente. Temos uma aeronave, a sua retaguarda fazendo pushback. Eu vou coordenar com o Infraero se vai retornar a posição. Se pode ocupar ali a posição 1 ou 2 ali. Só um instantinho, que após eu vou autorizar o ingresso na pista para fazer o giro. Solicita manter a posição por 2 minutinhos aqui. Tudo bem então. Enquanto isso eu vou coordenando. Caso o senhor retorne, eu já vou ter a alternativa para o senhor. Certamente, obrigado. Estão aqui para decolagem, já verificou com o passageiro, eles vão continuar. 9084, aguarde transferência de comunicações. Marca. 09, gol no 074. Gente, livre alinhar, também confirma que está autorizado a decolagem também, para o gol no 074? Confirmo, senhor, está autorizado a alinhar e decolar, da 10, 110 com 109. Livre alinhar e decolar, obrigado, gol no 074. Centro Recife no 25.45, alterno no 26.85. É, por isso, não tem a primária? 125.45. Quatro, pronto para o táxi com PLB de 96, alternativa Recife, autonomia de 2 horas. Rua Chinelo 6224, autorizado táxi até o ponto de espera da 10, via Índia, Alfa, no ponto de espera Torre, 118 de São Meia Dúzia, ajuste no 04. Gente, autorizado táxi via Índia, Alfa, Bravo, até o ponto de espera da 10, lá até passou em 18.6, Chinelo 6224. Confirmando, chama 224, Índia Alfa, no ponto de espera, Torre, 118-962. Sim, sim. 3258 está na posição 3. Confio? É o seu 3858 para o posicionamento, posição 3. Já 3858, utilizado para o posicionamento, chama para o táxi. Chamada 3858. 0, é isso? 050. 050, o 360. Utilidade voadora? Autorizado, 3600. Dona, 3600. Espera, 224 ali, mantém cabeceiro no 0, 224. 1074, decolou os 44, chame agora o controle em 1935, uma boa noite. 1935, grata aí, cooperação, bom serviço a todos. Obrigado igualmente. Controle Salvador, muito boa noite, voo na 074. Gona 074, boa noite, contato radar na decolagem, submantém o nível 360, sai da árvore. Ok, na saída da árvore, 360. Quando possível, coordenar voar direto, elefa o Obdude para o voo no 074. Voa elefa, no 074. Ok, voa de elefa, muito grato. Desse mantenha 3.000 pés. O ajuste na 0 no 4, livre das restrições de altitude e velocidade em TAP. 2.000, livre das restrições, 1.014, 6224, decolado aos 47. Chama agora o controle na frequência 11935, boa noite. 1935, boa noite, 6224. Controle Salvador, boa noite. O Chiné 6224 na PUCA. Chiné 6224, boa noite. Contato radar na decolagem. Submantém o nível 90, saída PUCA. 190 na saída PUCA, 6224. Chiné 6224, da presente voo Aracaju. Sente, da presente voo Aracaju, 6224. 2600, desse mantém 2000 pés, o ajuste na 0 no 4, reporta estabilizado na ILS X-Ray da pista na 0. 2014, reporta estabilizado na X-Ray ou é 3600? Boa noite. Bom dia, Luiz 5972 para pushback acionamento. Luiz 5972, ataque autorizado pushback, se não chupar o ataque. Camara, para o táxi 5972. Tá 3858, confirma 129, João Pessoa 320. Tá 3858, os ataques até o ponto de espera da 10, via Índia, Alfa, ponto de espera Torre 1, 12, 6 dúzia, ajuste no 0 no 4. Sinal 8, alterno no 260. Ok, 288 ou 260. Uma boa noite, bom serviço a todos. Igualmente. Gente, 130, torre agora 1-1-2. 1-1 da edição 62, um bom voo. Questão de identificação, o VoIPAP na chegada Mari, desse mantém o nível 050, o ajuste na 0 no 4. TAP 050, 0 no 4, antes que foi chegado na Mari. Dos 4, submantém o nível no 90, centro Recife agora no 25, decimal 45, alterno no 26, decimal 85. Continuando no 24, vai chamar Recife agora 25, 45, alterando 26, 85. Afirmo. Grato, boa noite, meu 224. Utilizado 3600, torre no 8, decimal 6. 86. Cola Comodoro, boa noite, 3305, cliente da Alfa, autorização. 3305, Alfa correta, ajuste no 0 no 4, aguardo um minuto para a cópia. Fica só saída pra mim. Suca, transição Caju. Entendeu? Recife, Campo Rio 58, Puca, transição Caju. Ok, Puca, Caju. 3600, boa noite, avistado, cheque trem de pouso, vento 1-0, 110 graus, com 109, TAM 3600. Tá bastante travado, 3600. Tem pouso livre, pista 1-0. Tive pouso na 10. Torre 1-1-8, pista 1-6-2. Então 3858, boa noite, observe a aeronave da companhia na final da 1-0 após a passagem do tráfego ali, mantém então 3858. Após a passagem do tráfego ali, vai ganhar na final do 1-0. UAB, 3 horas e 20, alterna Guarulhos. 3 a bordo, Guarulhos, 3 e 20, autorizado táxi via parte principal, Índia Alfa. No ponto de espera, torre 1-1-8, pessoal, meia dúzia, ajustando no 0-4. Ok. Índia Alfa, 3305, está pronto para a cópia? Afirmativo, não. Autorizado Recife, nível de voo 330. Decolada no zero, primeira curva à esquerda, perfil da Puca, transição Caju, via Ampiruísque 58. Controle operando em 1-1-9-35, adicione no transponder 5122. 5122 ao transponder, TAM 3305. Afirmativo, autorizado 330 para Recife. Decolada 1-0, primeira curva à esquerda. Da puta transição para mim, via Hunter Wiss 58, controle 19-35 e o transponder 5-1-2-2. Tá, 3-3-5, atendimento correto, já pronto para pushback, acionamento. Chama na prova. TAM 3600, solo 58, libere a direita, chame solo em 121 no 9.